Eu sou o eu. Eu sou eu? Mas o que sou eu, Bimala? Eu sou uma mistura dos elementos químicos. Eu sou uma reação química. Eu sou energia. Eu tenho começo, eu tenho fim. Quem sou eu? O que sou eu? O que é você? O problema não é com você, o problema sou eu. Não, o problema é com você, não sou eu. Eu... Ai, não é fácil não, viu? É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 20. Ah, esse capítulo é 10, hein, Bimala? É 10 mesmo, é 10. Eternamente 10, esse capítulo é 10. Nossa, é nota mil esse capítulo 10, viu? Esse capítulo 10. O maluco beleza viajou nesse capítulo aí. Não, viajou no Gita inteiro. Até usou o nome do Gita na sua... Colocou o nome Gita... Nas frases que ele escolheu de Krishna, né? Tá bom, né? Para ficar falando dessas coisas. Tá bom, sim, senhora. Bom, nós vamos ler também o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Então tá combinado. Então vamos ver. Eu sou o eu ou eu? Eu sou o eu. Ou eu sou o eu? Eu sou eu? É, essa, vamos tirar essa dúvida. Você vai tirar todas as dúvidas, ou quase todas, né? É porque o conhecimento é ilimitado. É, o Bhagavad Gita é como o céu ilimitado e cada um voa segundo a sua capacidade. E quanto mais a gente ouve o Gita, mais alto a gente voa nesse céu infinito. Bom, gente boa, eu sou o eu. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Paja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estamos lendo o Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 10, verso 20. A opulência do absoluto. Hoje vamos tentar cantar o verso 20. Aham Atma Guda Kesha Sarva Bhuta Shaya Istita Aham Adishcha Majancha Bhutanam Antaevacha. Tradução palavra por palavra. Aham, eu. Atma, alma. Guda Kesha, ó Arjun. Sarva Bhuta, todas as entidades vivas. Ashaya Istita, situado dentro. Aham, eu sou. Adi, origem. Cha, também. Madhyam, meio. Cha, também. Bhutanam, todas as entidades. Desculpem, todas as entidades vivas, tá? Vou repetir. Bhutanam, todas as entidades vivas. Anta, fim. Eva, certamente. Cha, e. Tradução completa. Eu sou o eu, órgão da queixa, situado nos corações de todas as criaturas. Eu sou o começo, o meio e o fim de todos os seres. Ah, o maluco, beleza, viajou nesse verso, hein? Eu sou o início, o fim e o meio. Você vê, ó. Eu sou o eu, órgão da queixa, situado nos corações de todas as criaturas. Tá vendo? Eu sou o eu. Eu sou o eu. Eu sou eu. Quem está falando é Krishna. Onde ele está? Situado nos corações de todas as criaturas. Muita gente, ah, mas os médicos já olharam dentro do coração, não tem nada de eu lá. Claro que não. Não vai ver nunca. Eu, o eu, é antimatéria, é energia transcendental e não energia material. Eu sou o começo, o meio e o fim de todos os seres. Bom, vamos ouvir. Krishna já falou, agora vamos ouvir. Prabhupada vai explicar. Krishna fala e Prabhupada explica. Aí a gente entende. Neste verso, Arjun é chamado de Guda Kesha, que significa aquele que conquistou a escuridão do sono. Nossa, é difícil, hein? É difícil conquistar a escuridão do sono. É difícil vencer o sono. O sono da ignorância. Não é possível que aqueles que dormem na escuridão da ignorância compreendam como a divindade suprema Krishna se manifesta nos mundos materiais e transcendentais. É, então, a maioria de nós, né, vive influenciado pela ignorância. A prova disso? Ah, ninguém pode julgar ninguém, nem precisa. É só olhar o andar da carruagem, né? É só olhar quantas horas a pessoa dorme, o que ela come, o que ela faz, o que ela pensa, o que ela fala. Pronto, não precisa julgar, é só observar. Se observa, você já vê a posição da pessoa. Se na pessoa predomina a ignorância, a bondade ou a paixão. Desse modo, esta forma... Então, eu não completei. Tá bom, Bimala. Então, se ela vive na ignorância, que é mais ou menos 70% do mundo inteiro vive influenciado ou predomina a ignorância. Depois, uns 20 e poucos por cento predomina a influência do modo da paixão. E só uns 5% predomina o modo da bondade. Só uns 5% tem chance de conhecer a divindade suprema Krishna e saber como ele se manifesta nos mundos materiais e transcendentais. Então a maioria não vai entender nada, não vai ver nem a cor da bola, né? A esmagadora maioria, na verdade, se tiver 1% aí que se torna o que conhece Deus, ou que sabe como Deus se manifesta, sabe quem é, não sabe nem quem é Deus. Como vai saber como ele se manifesta nos mundos materiais e transcendentais? Aí é quase impossível, né? Pessoas assim que conhecem Krishna, a divindade suprema, e como ele se manifesta nos mundos materiais e transcendentais, são raros. Raríssimos. Na verdade, são Hare Krishnas de verdade, que é muito raro, né? Desse modo, esta forma de dirigir-se a Arjun por parte de Krishna é muito significativa. Porque Arjun está acima de tal escuridão. Não, eu estava pensando aqui no outro. Eu trombei com a vírgula aqui e parei, Bimala. Eu estava pensando naquele verso que Krishna fala, né? Dentre centenas de milhares, talvez um busque a autorrealização. É o caso de Ribeirão, velho. Vamos falar. Ribeirão lá, que a gente morou lá 40 anos, né? Então, Ribeirão tem oficialmente, né, falam que tem 600 milhões. Então, dentre centenas de milhares de pessoas, talvez, ao detalhe, talvez um busque a autorrealização. E dentre aqueles que se autorrealizaram, que é mais raro ainda, talvez um me conheça de verdade. Então, meu amigo. Talvez alguém conheça Krishna de verdade, o Deus Supremo, o Pai de todos, a causa de todas as causas de verdade. Talvez. E entre aqueles que se autorrealizaram, que é muito raro, hein? Quer dizer, dentre centenas de milhares, talvez alguém busque a autorrealização. Talvez. E dentre aqueles que se autorrealizaram, que é mais difícil ainda, talvez um me conheça de verdade. Mas todos podem e todos devem conhecer Deus e conhecer como Ele se manifesta nos mundos materiais e transcendentais. Eu desci muito aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Então não é possível que aqueles que dormem na escuridão da ignorância, que é a maior, esmagadora maioria do mundo, compreendam como a divindade suprema Krishna se manifesta nos mundos materiais e transcendentais. Desse modo, esta forma de dirigir-se a Arjuna por parte de Krishna é muito significativa, porque Arjuna está acima de tal escuridão, a personalidade de Deus. Ah, aqui que eu tropecei. Porque Arjuna está acima de tal escuridão, a personalidade de Deus, Krishna, concorda em descrever as suas diversas opulências. Krishna, por meio... Tá, vou prestar atenção. Krishna primeiro informa Arjuna que ele é o eu, ou a alma da manifestação cósmica inteira, por meio de sua expansão primária. Então o eu é Krishna. Antes da criação material, o Senhor Supremo, por sua expansão plenária, aceita as encarnações Purusha e dele todas as coisas começam. Portanto, ele é Atma, a alma do Mahatattva, os elementos universais. A energia material total não é a causa da criação, está vendo? Mas, na realidade, o Mahavishnu entra no Mahatattva, a energia material total, e ele é a alma. E quando o Mahatattva entra nos universos manifestados, ele se manifesta novamente como a superalma em todas e cada uma das entidades vivas. Temos experiência de que o corpo pessoal da entidade viva, isso aí que a gente enxerga no espelho, esse corpo que a gente está usando, né? Então nós temos experiência de que o corpo pessoal da entidade viva existe devido à presença da centelha transcendental. Sem a existência da centelha transcendental, que sou eu, né? O corpo não pode se desenvolver. Similarmente, então, cada semente tem uma alma exatamente igual a nós. Estava falando com um ouvinte, não um ouvinte da rádio, é ouvinte, ou foi o cliente? Não, ouvinte, Bima, é que eu estava falando no WhatsApp e eu misturei as bolas. Que não existe vida sem uma alma eterna como nós. Então, a porta não tem vida, a mesa não tem vida, por quê? Porque não tem uma alma dentro. Então, se não tem alma, não tem vida. Então, se tem vida, não importa se é planta, mineral, vegetal, animal, hominal, mulheral, tem vida, tem alma, exatamente igual a nós. Tem um eu lá dentro. Eu estou aqui dentro dessa carcaça aqui, Bimala. Por isso, essa carcaça se move, por isso esse corpo se move, por isso, como o Prabhupada falou aqui, ó, o corpo se desenvolve. Sem a presença de uma alma, de um eu, o corpo não pode se desenvolver. Similarmente, é por isso que essas porcarias eletrônicas, esses lixos eletrônicos e mecânicos não conseguem se reproduzir, né? Porque não tem uma alma ali dentro, não tem um ser vivo ali dentro. O cientista, né, ele tenta imitar Deus, né, fazer uma pessoa, fazer um robô, mas não vai conseguir nunca fazer com que esses seres mecânicos, eletrônicos, que não têm alma, não têm vida, se reproduzam. Porque a partir de coisas materiais e matéria morta, não se desenvolve a vida, porque a vida vem da vida. A vida não vem de elementos químicos, a vida não vem da matéria, a vida vem da vida. E nós, almas eternas, eu sou alma, eu sou Brahman, então eu desenvolvo esse corpo enquanto eu estou dentro dele. Similarmente, a manifestação material não pode se desenvolver a menos que entre a alma suprema, Krishna, o eu supremo, né, o eu. Tem o eu supremo e tem o eu supreminho, o euzinho, a alminha. Tem a almona, que é o super eu, e tem eu, que sou a alminha, né? O euzinho, a parte integrante do corpo de Deus. A suprema personalidade de Deus existe como a superalma em todos os universos manifestados. O Shrima Bhagavatam dá uma descrição dos três Purusha Avataras. A Suprema Personalidade de Deus manifesta três aspectos como Karano Dakshai Vishnu, Garbo Dakshai Vishnu e Shiro Dakshai Vishnu, isso nesta manifestação material. O Senhor Supremo Krishna, a causa de todas as causas, a causa de todos os eus, né? Repousa no oceano cósmico como Mahavishnu ou Karano Dakshai Vishnu. E, portanto, Krishna é o começo deste universo, o mantenedor da manifestação universal e o fim de toda a energia. Vou ler de novo. Calma, Bimala, vou ler de novo. O Supremo Senhor Krishna, a causa de todas as causas, repousa no oceano cósmico como Mahavishnu ou Karano Dakshai Vishnu, e, portanto, é o começo deste universo, o mantenedor da manifestação universal e o fim de toda a energia. Então, muitas vezes, mas Deus é eterno, é ilimitado. Como essa história de o fim de toda a energia? Esse fim aqui, quando se fala de começo, meio e fim, quando se fala de passado, presente e futuro, está se falando dos universos materiais, das moradas materiais. Então ele é o começo dessa energia material, ele é o meio dessa energia material e ele é o fim dessa energia material. Mas isso não acontece no céu transcendental, nas moradas transcendentais, porque lá não tem começo, nem meio, nem fim. Então essa história de começo, meio, começo, início, fim e meio, eu sou início, fim e meio, dessa criação material. Bom, Krishna é tudo, né? Então ele também é o início, o fim e o meio desta criação material. Gita, Gita, Gita. Eu sou a luz das estrelas, eu sou tudo. Só faltou o Raul cantar essa parte aí. Eu sou tudo. Não, cantou. Eu sou tudo e o nada. Guitar, guitar, guitar. Não vou estragar a música dele. Quer dizer, música dele. A música que ele reuniu as frases que ele gostou de Krishna. As frases, o conhecimento que ele tirou do Gita. Até o nome do livro ele pegou e pôs na música, Bimala. Então, é isso aí que ele fez, né? Ele leu Gita, gostou e musicou. Infelizmente, ele não seguiu. Se seguisse, estaria vivo até hoje. Não teria se matado de tanto encher a cara com arco. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer livrinho, não é qualquer Bhagavad Gitazinho. É o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, aí tem que pagar, né? Pagar correio, pagar impressão, pagar imposto, pagar... Nossa, pagar tanta coisa, né? Mas esse livro está num preço aí muito bom, né? Os devotos não querem tirar vantagem de ninguém, então eles lucram o necessário só para manter a distribuição de livros e manter o programa funcionando. Tá aí, Livros de Prabhupada, clica aí. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, depois a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, e agora sim, já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, que quer, falei demais, Bimola? Puxa vida, não, culpado sou sempre eu. Bom, gente boa, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Srimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 23. Maharaja Prito volta ao lar? Não. Maharaja Prito, volta ao lar. Krishna, até que enfim decorei, quer dizer, quase decorei, né, Bhima? Maharaja Prito volta ao lar. Paramos exatamente no ponto quando Prito Maharaja se tornou transcendentalmente poderoso através do realce de seu conhecimento transcendental Jnana e de sua renúncia aos desejos materiais, ele se tornou um mestre, um verdadeiro senhor de seus sentidos, como a gente estava falando, né? Às vezes chamado de Goswami, Swami, Maharaja. Isso aí. Isto quer dizer que ele já não era controlado pela influência da energia material. Estava falando com um ouvinte ontem, Bimala, é isso mesmo. Ele falou, poxa, por que a gente... Parece que a gente é obrigado a fazer as coisas, parece que a gente é controlado. É isso aí mesmo. Nós, né, pessoas comuns, somos controlados pela influência da energia material. E a gente só consegue se livrar dessa influência, desse controle, servindo Krishna com amor e devoção, com regras e regulações, do jeito que ele quer. Aí, Krishna ficando satisfeito com o nosso serviço, ele dá o controle na nossa mão. Aí a gente faz o que quer, né? A gente passa de controlado a controlador. É o caso aqui de Maharaja Prito, que ele já não era mais controlado pela influência da energia material. Ele comia o que ele queria comer, ele dormia o quanto ele queria dormir, ele falava o que ele queria falar, ele não era iludido por carro, mulher, nossa, todas amizades, amores e objetos dos sentidos, e nossa, é uma lista que não acaba mais. Quem tem força suficiente para abandonar a influência da energia material é chamado de Prabhu, mestre. Neste verso, a palavra Swarupa está também é muito significativa. A verdadeira identidade da alma individual está em ela entender ou obter o conhecimento de que é eternamente serva eterna de Deus, Krishna. Esta compreensão chama-se Swarupopalabhi. Cultivando o serviço prático e amoroso a Deus, pouco a pouco o devoto chega a entender a sua verdadeira relação com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Esta compreensão de sua posição transcendental pura chama-se Swarupopalabhi. É a primeira vez que eu falei, sem engasgar, né? Swarupopalabhi. Ladi. Oh, Krishna Balaramarada. Que cruz pesada que é esse Nayana, viu? Então, esta compreensão de sua posição transcendental pura chama-se Swarupopalabhi. Ladi. Swarupopalabhi. É, eu não sou Buda Queixa, não conquistei o sono ainda, Bilo. Tô morrendo de sono aqui, ó. Não dormi direito, né, então? É o sono. O sono da ignorância, o sono da ilusão. Ainda não sou Buda Queixa, quem sabe um dia. Então, quando alguém atinge esta fase, pode entender como sua relação com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é, ou como ser, ou como amigo, ou como pai, ou mãe, ou como amante conjugal. Esta fase de compreensão chama-se Swarupa Star, a nossa forma original, nosso relacionamento original e eterno com Deus. Quando a gente revive isso, né? Aí é só alegria, é só prazer ilimitado, é só satisfação, é só conhecimento completo, ilimitado. Conhecimento ilimitado e completo, cada vez se completa mais. Prito Maharaja compreendeu perfeitamente este Swarupa, esta sua forma original, eterna. E os versos posteriores deixarão claro que ele pessoalmente deixou este mundo, ou este corpo, montado numa quadriga enviada da morada eterna de Deus, Vaikuntha. Chegou o táxi transcendental, né, para nos levar de volta. Também significativa neste verso é a palavra Prabhu. Como se afirmou antes, quem é perfeitamente autorrealizado e age de acordo com essa posição pode ser chamado de Prabhu. Vixe, então, raríssimas pessoas, né? O mestre espiritual é chamado de Prabhu Pada, por ser uma alma inteiramente autorrealizada. A palavra Pada significa posição, e Prabhu Pada indica que ele recebeu a posição de Prabhu, ou seja, a posição da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, pois age em favor da Suprema Personalidade de Deus. Quem não é Prabhu, ou controlador dos sentidos, não pode agir como mestre espiritual, o qual é autorizado pelo Prabhu Supremo, ou seja, o Senhor Krishna. Em seus versos de louvor ao mestre espiritual, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur escreve duas linhas aqui, que eu vou ler a tradução que Prabhupada deu. Os devotos cantam todos os dias, né? Sashagdarivena samasta shastae uttastata bhavata eva sabi, ou coisa parecida, né? A tradução em português: o mestre espiritual recebe as mesmas honras que o Senhor Supremo por ser o servo mais íntimo do Senhor. É o Sansaradava, né? Guru Ashtaka. Nós fizemos a tradução, né? Tinha no YouTube, né? Tá, não vou nem entrar nesses pontos. Não, a gente ainda tem, quem quiser a gente manda. Assim, Prito Maharaja também pode ser chamado de Prabhupada, ou como se descreve nesta passagem, Prabhu. Outra pergunta pode ser feita a este respeito: como Prito Maharaja era uma encarnação dotada de poder da Suprema Personalidade de Deus, um Shakti Aveshavatara, por que teve ele que executar os princípios regulativos a fim de se tornar um Prabhu? Por ter aparecido nesta terra como um rei ideal e por ser dever do rei instruir os cidadãos na execução de serviço prático e amoroso a Deus, ele seguiu todos os princípios regulativos do serviço prático e amoroso a Deus, a fim de ensinar os outros. É, o devoto puro, ele segue regras e regulações só para dar exemplo. Ele não precisa seguir nada, né? Mas ele segue todas as regras e todas as regulações para dar exemplo, para ensinar o povo com seu próprio exemplo. De modo semelhante, Chaitanya Mahaprabhu, embora fosse o próprio Deus, Krishna, nos ensinou a como se aproximar de Krishna como devotos. Afirma-se que Apani Achari Bhakti Shikainu Sabare. Em português, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ensinava aos outros o processo do serviço prático e amoroso a Deus, estabelecendo ele próprio o exemplo através de suas próprias ações. Do mesmo modo, Prito Maharaja, apesar de ser uma encarnação Shakti Aveshavatara, comportou-se exatamente como um devoto. Isso para alcançar a posição de Prabhu. Além disso, Swarupa Istha significa liberação completa. Como se diz no Bhagavatam 2.10.6, quando uma entidade viva abandona as atividades da ilusão, Maya, e atinge a posição na qual pode executar serviço prático e amoroso a Deus, esse estado chama-se Swarupa Istha, ou liberação completa. A rainha, a esposa de Prito Maharaja, cujo nome para aqui, poxa vida, mas já? Aí eu falei demais no Gita. Tá bom, Bim. É, mas a explicação também era grande, né? Eu não sou culpado sozinho, não. Você que escolheu explicação grande, eu falei mais um pouquinho. Tá bom, já parei de falar. Vamos parando por aqui. Essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site para você ler ou baixar. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Já falei, mas é bom lembrar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção é Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado, volumes 1, 2 e 3. Você já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Mas antes vou tomar mais um pouquinho d'água. Desculpem. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshaman. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Pahiman, Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Bom, vamos lá, deixa eu ver onde nós paramos. Está aqui. Calma, estou tirando aqui a marca. Estou salvando. Pronto. Onde nós paramos, hein? Ah! Paramos onde Krishna tinha derrotado Bulmasura. E nesse momento, os habitantes dos planetas celestiais começaram a chover flores no Senhor Krishna. Estamos no pós-guerra. A pós-guerra, né? Krishna derrotou o demônio na guerra. E nesse momento, a Terra personificada apareceu perante o Senhor Krishna e o saudou com um colar de joias Vaidyayanti. Ela também devolveu os brincos brilhantes de Aditi, adornado com joias e ouro. Ela também devolveu a sombrinha de Varuna, junto com alguma outra joia preciosa que ela presenteou a Krishna. Depois disso, a Terra personificada começou a oferecer suas preces a Krishna, a suprema personalidade de Deus e mestre do mundo, que é sempre adorado pelos semideuses muito exaltados. Ela se abaixou em reverência e em grande êxtase devocional começou a falar: deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor Krishna, que está sempre presente com quatro tipos de símbolos, chamados seu búzio, disco, lótus e massa, e que é o Senhor dos semideuses. Por favor, aceite minhas respeitosas reverências a você, meu querido Senhor Krishna. Você é a super-alma, e a fim de satisfazer a aspiração de seus devotos, você descende na Terra em todas as suas várias encarnações transcendentais, que são justamente apropriadas ao desejo de adoração dos devotos. Por favor, aceite minhas respeitosas reverências. Meu querido Senhor Krishna, a flor de lótus que cresce de seu umbigo, e você... Ah, não, é que cresce, mas no caso não tem essa palavra aqui no momento. Tá, vou prestar atenção, Bimala. Eu não sou o Guda Queixa, Bimala, eu estou com sono. Não quero parar, não. Eu quero ler os livros de Prabhupada até morrer. Meu querido Senhor Krishna, a flor de lótus cresce de seu umbigo, e você está sempre decorado com um colar de flores de lótus. Seus olhos estão sempre puxados como as pétalas da flor de lótus, e por isso eles são totalmente agradáveis para os olhos dos outros. Seus pés de lótus são tão macios e delicados, e são sempre adorados por seus devotos imaculados. E eles pacificam o coração de lótus deles. Eu, portanto, repetidamente ofereço minhas respeitosas reverências a você. Você possui todos os tipos de religiões, fama, propriedade, conhecimento e renúncia. Você é o abrigo de todas as cinco opulências. Apesar de ser todo penetrante, você mesmo assim apareceu como o filho de Vasudeva. Por favor, portanto, aceite minhas respeitosas reverências. Você é a suprema personalidade de Deus original e a causa suprema de todas as causas. Somente vossa divindade é o reservatório de todo o conhecimento. Deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências a você, Krishna. Pessoalmente, você é não nascido. Mesmo assim, você é o pai de toda manifestação cósmica. Você é o reservatório e abrigo de todos os tipos de energias. O aparecimento manifesto deste mundo é causado por você. E você, Krishna, é tanto a causa quanto o efeito desta manifestação cósmica. Por favor, portanto, aceite minhas respeitosas reverências. Meu querido Senhor Krishna, quanto aos três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, eles também são não independentes de você? Quando há necessidade de criar esta manifestação cósmica, você cria sua aparição apaixonada de Brahma, e quando você quer manter esta manifestação cósmica, você se expande como o Senhor Vishnu, o reservatório de toda a bondade. Similarmente, você aparece como o Senhor Shiva, mestre dos modos da ignorância, e assim dissolve toda a criação. Sua posição transcendental é sempre mantida, apesar de criar esses três modos da natureza material. Você nunca está enredado como os seres vivos ordinários com esses três modos da natureza material. Na realidade, meu Senhor Krishna, você é a natureza material, você é o Pai do Universo e você é o tempo eterno que causou a combinação da natureza e o Criador material. Ainda assim, você é sempre transcendental a todas essas atividades materiais. Meu querido Senhor Krishna, ó Suprema Personalidade de Deus, eu sei que terra, água, fogo, ar, céu, os cinco objetos dos sentidos, mente, os sentidos e suas deidades, egotismo e também a energia material total, tudo animado e inanimado neste mundo fenomenal, repousa em você. Porque tudo é produzido por você, nada pode ser separado de você. Mesmo assim, porque você é transcendentalmente situado, nem nada material pode ser identificado com sua personalidade. Tudo é, portanto, simultaneamente um e diferente de você. E os filósofos que tentam separar tudo de você estão certamente enganados em seu ponto de vista. Meu querido Senhor Krishna, eu posso informá-lo que esse menino, cujo nome é Bhagadatta, é o filho do meu filho, Bhumasura. Ele ficou muito afetado pela situação horrível criada pela morte de seu pai e ficou muito confuso, com medo da presente situação. Por isso eu o trouxe para rendê-lo a seus pés de lótus. Eu peço a vossa divindade para dar abrigo a esse menino e abençoá-lo com seus pés de lótus. Eu o trago até você para que ele possa ficar aliviado das reações de todas as atividades pecaminosas de seu pai. Quando o Senhor Krishna ouviu as preces da Mãe Terra, ele imediatamente a assegurou da imunidade de todas as situações temerosas. Ele disse a Bhagadatta: não tenha medo. Ele então entrou no palácio de Bhumasura, que era equipado com todos os tipos de opulências. Dentro do palácio de Bhumasura, o Senhor Krishna viu 16.100 jovens princesas que foram raptadas e mantidas cativas ali. Quando as princesas viram a Suprema Personalidade de Deus Krishna entrar no palácio, elas imediatamente ficaram cativadas pela beleza do Senhor e oraram por sua misericórdia sem causa. Dentro de suas mentes, elas decidiram aceitar Krishna como seu esposo sem nenhuma hesitação. Cada uma delas começou a orar para a providência, para que Krishna pudesse ser o esposo delas. Sinceramente e seriamente, elas ofereceram seus corações aos pés de lótus de Krishna com uma atitude devocional imaculada. Por ser a super-alma no coração de todos, Krishna pôde entender o desejo delas sem contaminação, e ele concordou em aceitá-las como suas esposas. Assim, ele organizou roupas e ornamentos para elas, e cada uma delas, sentada num palanquim, foi despachada para a cidade de Dwaraka. Krishna também coletou riquezas ilimitadas do palácio, junto com quadrigas, cavalos, joias e tesouro. Ele tirou do palácio 50 elefantes brancos, cada um deles com 4 presas, e todos eles foram despachados para Dwaraka. Depois desse incidente, o Senhor Krishna e Satyabhama entraram em Amaravati, a cidade capital do planeta celestial, e eles imediatamente entraram no palácio do rei Indra e sua esposa Shakyamuni, que deram as boas-vindas a eles. Krishna então presenteou Indra com os brincos de Aditi. Quando Krishna e Satyabhama retornavam da cidade capital de Indra, Satyabhama lembrou a promessa de Krishna de dar a ela a planta da flor Parijata. Ela aproveitou a oportunidade de vir ao reino celestial, arrancou uma planta Parijata e a manteve no dorso de Garuda. Uma vez, Narada pegou uma flor Parijata e a presenteou à esposa sênior de Krishna, Sri Rukmini Devi. Por causa disso, Satyabhama desenvolveu um complexo de inferioridade. Ela também queria uma flor de Krishna. Krishna pôde entender a natureza femininamente competitiva de suas co-esposas e ele sorriu. Ele imediatamente perguntou a Satyabhama: por que você pede apenas uma flor? Eu gostaria de dar a você uma árvore inteira de flores Parijata. Na realidade, Krishna levou de propósito a sua esposa Satyabhama com ele, para que ela pudesse coletar a Parijata com sua própria mão. Porém, os cidadãos dos planetas celestiais, inclusive Indra, ficaram muito irritados. Sem sua permissão, Satyabhama tirou uma planta de Parijata, que não deve ser encontrada no planeta Terra. Indra, junto com outros semideuses, ofereceram oposição a Krishna e Satyabhama por pegarem a planta. Mas, para agradar sua esposa favorita Satyabhama, Krishna ficou determinado e inflexível. Assim, houve uma luta entre os semideuses e Krishna. Como usual, Krishna saiu vitorioso e ele triunfantemente trouxe a planta Parijata escolhida por sua esposa para este planeta Terra, exatamente para Dwaraka. Depois disso, a planta foi instalada no jardim do palácio de Satyabhama. Por causa desta árvore extraordinária, o jardim da casa de Satyabhama ficou extraordinariamente belo. À medida que a planta Parijata descendeu ao planeta terrestre, a fragrância da flor também descendeu, e os cisnes celestiais também migraram para esta terra à procura de sua fragrância e mel. O comportamento do rei Indra em relação a Krishna não foi muito apreciado por grandes sábios como Shukadeva Goswami. Por sua misericórdia sem causa, Krishna foi ao reino celestial, Amaravati, para presentear o rei Indra com os brincos de sua mãe, que ele perdeu para Bulmasura, e Indra ficou muito feliz em recebê-los. Mas, quando uma planta da flor do reino celestial foi pega por Krishna, Indra se ofereceu para lutar com ele. Isso foi interesse pessoal por parte de Indra. Ele ofereceu sua prece... Ele ofereceu sua prece e abaixou a cabeça até os pés de lótus de Krishna. Mas tão logo seu propósito foi servido, ele se tornou uma criatura diferente. Não, Indra sempre aprontando, né? Sempre apronta. Assim é o caminho das relações dos homens materialistas. Homens materialistas estão sempre interessados em seu lucro pessoal. Para esse propósito, eles podem oferecer qualquer tipo de respeito a qualquer um, mas quando seu interesse pessoal termina, eles não são mais amigos. Essa natureza egoísta não é apenas encontrada entre a classe mais rica de pessoas neste planeta, mas está presente até em personalidades como Indra e outros semideuses. Muita riqueza torna um homem egoísta. Um homem egoísta não está preparado para aceitar a consciência de Krishna e é condenado por grandes devotos como Shukadeva Goswami. Em outras palavras, possessão de muitas riquezas mundanas em demasia é uma desqualificação para o avanço na consciência de Deus, a consciência de Krishna. Depois de lidar com Indra, Krishna organizou se casar com as 16.100 meninas. Tá bom para aqui, onde vai se tratar, ou vai se começar, né, a tratar do casamento de Krishna com as 16.100 meninas trazidas da custódia de Bhumasura. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição de graça no nosso site. É muito simples, tá? Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção: Livros de Prabhupada. Você clica aí, pronto, já cliquei, já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história com todos os detalhes no décimo canto. Aí vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois vem a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Depois vem o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, já apareceu o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Suda Gopala Govindara Shrimadu Suda Giridari Gopinata Madana Moha Giridari Gopinata Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Vatara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Vatara Guna Shriva Gopala Bhata Dasara Guna Shriva Gopala Bhata Dasara Guna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare